370 completo sinal time torre, 1-1-8-9-5. 5556, bom dia, veio direto do Nã. Desça para 2000, país de Sama 014, reporte no localizador. 3520, bom dia, sua identificação. Voe direto do Duna, desça para 2000 pés, 2104, reporte no localizador. Estabilizando 3556. 35556, complete sinal, chame torre 1189. Torre agora final 1895, 3556. Torre Salvador, bom dia, 35556, estabilizado LS, nota. Eu dou sinal, Salvador, puxa ali, 3556. Prossegue aguardando 35556. Gripe 5556, ajuste no 0 no 4, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 60 graus no 0 nós. Autorizado pouso, ajuste no 0 no 4, gripe 5556. 5556, solo flores 26, vai livrar à direita, táxi via Alfa, Juliette para o portão de número 8, mantendo minha escuta. 3520. Tá 3520, eu chamo torre 1895. 1895, torre 3520. Cheque o trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, 8 nós. 160 com 8, trem em cima, vai reportar com 3 embaixo, 3520. Pouso, está 1-0, vento 1-5-0 graus, 8 nós, está 3-5-2-0. 1-5-0, pois eu levo o pouso 1-0, solo aos 37, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 3, na escuta permanente. Alfa Juliette, posição 3, tá 352.